sobrinhos, parentes e amigos. O velório está sendo em sua residência, ali na Avenida Conrado de Andrade, bem próximo à Praça Padre Cícero. O sepultamento será às 4 horas da tarde no cemitério público aqui de Poção. A família enlutada agradece antecipadamente a todos que comparecerem a este ato de caridade e piedade cristã. Anunciamos o falecimento e o horário de sepultamento será às 4 horas da tarde no cemitério de Poção. A família agradece a todos que comparecerem. Disse Jesus: todo aquele que vive e que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Eu recebia hoje cedo, através da sua sobrinha Aline, secretária de saúde do município, o anúncio do falecimento do meu amigo, colega Ismar Vasconcelos. Sabia, já que ele estava no leito da enfermidade, mas muito jovem ainda, 65 anos, né? A gente pode viver muito mais. 65 anos a gente se encontra um pouco cansado, às vezes pro trabalho, né? Mas para sair dessa vida, e eu digo que é para melhor, porque eu creio na eternidade, como eu creio em Deus, eu creio numa eternidade que nos espera. E quando eu li a nota, né? Logicamente, a gente nunca sabe que alguém não está bem de saúde, mas ninguém sabe o dia nem a hora de ninguém. Na hora que a gente recebe a notícia, a gente recebe o impacto, né? Naquela notícia. A gente lê a notícia, a gente... Principalmente quando se trata de uma pessoa tão amiga. E nós fomos colegas de escola, fomos coroinhas, porque Ismar nasceu 2 anos antes de Frei Henrique chegar aqui em Poção. Frei Henrique chegou em 61. E ele foi coroinha de Frei Henrique, e eu também, né? Fomos coroinhas de Frei Henrique. E aí, adolescentes, a gente estudou, a gente caminhou, bem como outros colegas que ainda estão nesse plano, outros já se foram, mas ele era uma figura, nunca vi Ismar brigar com ninguém. Era um cara de boa, sabe? Ele era um cara do bem, de fazer o bem às pessoas. Era um cara amigo, cara, gente muito legal. Bom amigo, eu digo que um amigo dos amigos. Ele amava o Poção, a sua família, muito querido pelos seus familiares, por Chatonzinho, criou ele, aí Dona Penha. Ele era filho de Joana Amaro. Conhecia a sua mãe e não lembro do pai dele. Mas a gente dizia que era filho de Zé Chaton e Dona Maria da Penha. Irmão de Erlinda, de Madalena e de Cassote. E aquele amigo de escola, como eu disse, foi coroinha, colega de escola. Cresceu comigo e com outros amigos que foram coroinhas, Erivaldo, Lira, né? Carlinhos de Inês. Uma turma aí, né? Falei Adimar, Herberto, era dessa turma aí, e a gente estudou junto, foi coroinha junto, foi estudante e amigo, jogou bola ainda, era meio molão para jogar bola, mas gostava de futebol. era melhor do que eu no campo para jogar bola. E lá vai, mais adiante, ele entrou na política e foi um articulador político aqui na cidade. Articulou política, políticos a serem candidatos a prefeito, apoiou os dois lados, esteve de lados opostos. Quando teve que mudar, ele mudou de partido, ou o pessoal que mudou para o lado dele. Interessante, né? Ele, a sua família sempre foi aliada do Vieirinha, do Malaquias Vieira de Melo, o Zé Chaton, aquela turma da época, e ele também, eu lembro disso, nós fomos. Depois foi com o Zé Dentista, depois com o Everaldo foi prefeito, e ele articulou a volta de Everaldo, foi secretário de governo por mais de uma vez, amigo dos políticos locais, amigo de todo mundo. E amigo de políticos, e ele tinha um jeito de conquistar as pessoas que era impressionante. Ele foi muito amigo de Cintra Galvão, que era, em Belo Jardim, oposição a Zé Mendonça. E Ismael esteve do lado de Cintra e depois esteve do lado de Zé Mendonça. E ele era amigo de Cintra e era amigo de Zé Mendonça. Outrora esteve com o Cintra na política. Quando o Cintra deixou de ser candidato a deputado, ele ficou com o Zé Mendonça. E essas duas pessoas tinham um carinho muito especial por ele. Davam risadas muito com as histórias que Ismael contava. E estavam sempre com ele. Bem como João Leite em Pesqueira, Bibi em Senharó. Ele gostava da política e dos políticos. E ninguém ficava com mágoa. Ele esteve de um lado ou de outro na hora certa. Ninguém ficou com mágoa dele. Todo mundo gostava dele, desses políticos. E você sabe o que é o cara chegar no ombro de um ministro? Depois foi, eu lembro do Roberto Ivan, presenciou essa parte. Roberto Ivan, que foi prefeito. Mas chegou no chefe lá do exército brasileiro, no comandante, e contou uma piada para ele lá, e o cara tava dando cada gargalhada com as histórias dele. E a gente ficou admirado como ele conquistava as pessoas e conseguia contar as historinhas dele. E o pessoal da reserva, por mais sério que o cara tivesse ali, sabe, ele chegava ali e quebrava o gelo mesmo. Dizia, eu vou contar uma história para você aí. E contava uma história lá, até do coronel Ludogero, que disse aquilo, porque ele comparava as histórias do coronel Ludogero com a política, com o divórcio, com o Felomeno. Ele comparava com as histórias da atualidade, da política atual. E eu ficava admirado, porque ele, ninguém tinha a facilidade de fazer amizade, de conquistar amigos, que nem Ismael tinha. Nenhum do nosso tempo, da nossa época. Ele tinha isso com ele. Era um dom que ele tinha de fazer amigos. Mas há muito tempo que ele não vinha bem de saúde. Ele sofreu muito a depressão. Teve uma companheira com quem se casou, que foi a companheira de verdade. A Floriza foi a esposa que ele amava, e ela dedicou tudo, toda a sua vida, muito carinho. E o tratava como, sempre o tratou como amor querido, amor querido. Né? E isso me chamava a atenção, carinho da mulher pelo cara. Muito grande o amor de Floriza por Ismael. E ele por ela, e ele sempre ao lado dela. E assim a vida. Lamento profundamente porque ele partiu tão cedo. Esperava que ele tivesse uma recuperação e que ficasse mais um tempo conosco. Mas Deus sabe todas as coisas. E quando chega a hora da partida, é a hora, tudo é a hora. Tudo é um momento. Por isso que eu digo, viva bem a vida, né? Nós devemos viver bem. aproveitar cada momento. E quando a gente tem saúde, sim, aí que é bom. Mas ele presente, hoje eu fiz uma postagem de um momento de vaquejada. Ele era secretário de governo de Everaldo Aguiar e houve a inauguração do hipódromo Darcy Vasconcelos, que era primo do Ismar. E ele estava lá, um deputado, um prefeito, um vereador, com tudo, entrevistando um, entrevistando o outro. Ele, repito, tinha essa grande facilidade de ser amigo de quem ele quisesse ser. Podia ser o governador. Lembro de Joaquim Francisco, foi governador, e Ismar lá junto, conversando com ele. Quando nem os vereadores conversavam com o governador, mas ele estava conversando. Isso, depois ele se isolou, ficou com a sua Floriza lá no seu cantinho, ali no Alto do Cruzeiro. Hoje está lá sendo velado pela sua família e pelos seus amigos. Às 16h está marcado para sair o cortejo fúnebre e o seu sepultamento no cemitério público de Poção. Rogo a Deus que a sua alma descanse em paz. Que Deus o receba e que ele receba a coroa da vida eterna. Foi boa gente. Ele fez o bem, somente o bem. Gente fina. Coroinha, não faltava às missas. Ele estava sempre na hora certa lá para atender. Foi vaidoso, como todo ser humano é. Gostava das festas, de se divertir, de ir para os bailes. Namorou moças bonitas, principalmente fora daqui. Eu lembro de uma moça que ele namorou, ela era de Monteiro. No momento eu esqueço o nome dela, mas mesmo que teve uma das moças mais bonitas de Monteiro, foi namorada do Ismar. E aquele jeitão dele, muito simpático, né? Conquistava as amizades das pessoas. Era essa pessoa que eu queria dizer aqui, que foi um grande amigo. Gente muito boa. Ismar, vai com Deus, amigo. Vai com Deus. E assim a gente vai terminando por aqui a minha participação hoje na programação da Vale, mas tem toda uma programação. Eu só voltarei amanhã com vocês e para vocês. Mas aqui nós temos muitos locutores e muitos programas no Show da Tarde, Show da Noite na Rádio da Família Poçãoense. 104 FM. ZYW588, canal 285. Rádio Vale do Acaí, em 104,9. Poção Pernambuco. Também para o universo da internet. Blog radioacaifm.blogspot.com.br. Falando do alto da Bela Vista para os céus do Brasil. Rádio do seu ritmo. 104 FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Na 104,9. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Domaguila! Domaguila! Domaguila! Domaguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, soltando pipa em dia de chuva e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta do adivinho peruano Juan Lementes, no seu quadro Luz Queimada, lendo as mensagens dos ouvintes e fazendo aí suas previsões para o resto do ano. Vou falar também do seguinte, você já reparou que o plástico que a gente usa hoje tá mais fraco, mais molenga do que antes? Como já era de se esperar, existe uma razão pra isso. Já, já, eu explico. E tem também o melhor da música, os pedidos do povo e a sua mensagem, a sua participação pelo Budagazap que todo Brasilzão de modelos já decorou. Se você ainda não decorou, a hora é essa. Faz a boa, Mr. Abraham. Diga aí nosso número, por favor. DDD 89 99992 7022. Obrigado, pá. Lembrando, não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, mande pra esse número que a gente fala aqui no programa, tá certo? A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, direto hoje da Mansão do Rádio em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Em uma fábrica de calçados, havia uma máquina gigante, responsável por cortar as tiras de borracha para fazer as solas dos sapatos. Era uma máquina bem antiga, mas que cumpria seu papel bravamente sem nunca parar. O interruptor que acionava a engenhoca estava amarrado com um pequeno araminho para que ninguém o desligasse. Um belo dia, um novo funcionário chega na fábrica para cuidar da limpeza. Chegando perto da máquina de corte dos solados, ele vê o arame preso no botão da máquina. Pensando que fosse algo inútil, ele tira o fio do arame do interruptor com a máquina ainda ligada. Naquele momento, toda a estrutura começa a tremer e soltar jatos e mais jatos de fumaça e vapor. O novato sai correndo, a tempo de escapar de ser atingido pelas peças da máquina que caíam uma por uma, gerando uma enorme nuvem de poeira. Depois que o pó abaixou, viu-se o estrago. A fiel máquina de corte de solas estava totalmente destruída, e o funcionário da limpeza teve que fazer uma visitinha no RH em seguida. Moral da história: se você vê algo funcionando como deve ser, não se intrometa, nem invente de abrir para limpar. Eu aprendi isso a duras penas aqui com meu computador, mas enfim, essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, partindo para a parte musical. Você que está ligado em toda a rede Bodega Sat, mais de 200 emissoras no Brasil e mais 4 países, eu quero você participando comigo agora mais. DDD 89 99992 7022, de novo, Mr. Abraham. DDD 89 99992 7022. Show de bola, então vamos de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, começando com forró, a verdadeira música popular brasileira, trazendo Mel com Terra, Venda essa Forró, depois Alcimar Monteiro, Ela Nem Olhou Pra Mim, e a banda Menina Sarada fecha a sequência com a música Dá o Fora. Mas não é que eu quero que você dê o fora, não, eu quero que você continue comigo, aumente o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada, pega a vassoura e já sabe, né? Vem curtir com a gente aqui no programa pra velhos de todas as idades. Volto já! Vem dessa forró, bem agarradinho até descer o suor. Vem dessa forró, bem agarradinho até descer o suor. Venha meu amor, traz um tuzinho, vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim. Venha meu amor, traz um tuzinho, vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim. Vem dessa forró, bem agarradinho até descer o suor. Vem dessa forró, bem agarradinho até descer o suor. Venha meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim. Venha meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim. Venha meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, traz o teu fogo.

se faz que depois que perde o gosto é jogado pelo chão. E o sentimento em você magoou o meu coração. Então te toca, te manca e vê se dá o fora. Agora é tarde, por que que você chora? A vida é um jogo que não ganha, perde e você perdeu. Se te a derrota como uma lição, já nunca brincar com meu coração. Esse é o castigo, pois aqui pra frente quem não quer sou eu. Eu não sou nenhuma bola pra você jogar. Eu não sou nem objeto pra você usar. Depois que usou e abusou do meu coração, você me jogou fora. Agora arrependido pede pra voltar. Mas só que nasce torto nunca vai mudar. Então me erra, vê se desinfeta. Dá o fora. Então me erra, vê se desinfeta. Dá o fora. Dá o fora. Eu não sou nenhuma bala pra você viver jogando, me chutando pra escanteio. Eu vou te ensinar a nunca mais brincar com o coração alheio. Também não sou nenhum chiclete que depois que perde o gosto é jogado pelo chão. Eu tenho sentimento e você magoou o meu coração. Então te toca, te manca e vê se dá o fora. Agora é tarde, por que que você chora? A vida é um jogo, quem não ganha perde e você. Aqui pra frente, quem não quer sou eu. Porque não sou nenhuma bola pra você jogar. Eu não sou nenhum objeto pra você usar. Depois que sou e avançou do meu coração, você me jogou fora. Agora arrependido pede pra voltar. Sabe, nosso corpo nunca vai mudar. Então me erra, vê se desinfeta. Dá o fora. Porque não sou nenhuma bola pra você jogar. Eu não sou nenhum objeto pra você usar. Dá o fora. Banda Menina Sarada, dá o fora. Essa aqui é do nosso acervo pessoal, tá? A gente comprou lá na banca do seu Antônio Moreno, no Troca-Troca, em Teresina, Paiauá. Inclusive, fazendo jabá, você, meu amigo, que também coleciona vinis, que nem eu, discos de vinil, dê uma visitinha, dê uma passadinha lá na banca do seu Antônio Moreno, que ele é gente finíssima, tá? Me ajudou bastante, consegui muito material raro, inclusive até de emissoras de rádio. Você que gosta, assim, de conteúdo de rádio, eu vou fazer o jabá. Não tem muito a ver com o propósito do programa, mas eu tenho um canal no YouTube com gravações de rádios de todo o Brasil. Chama Enciclopédia do Rádio, já estamos chegando a 80 mil inscritos, tá bom? Você que gosta desses conteúdos, tem curiosidade de saber como é feito o rádio Brasil afora, vá lá, siga nosso canal no YouTube, se inscreva, você é sempre bem-vindo, tá bom? DDD 89 999927022 é o zap da sua participação. De novo, Mr. Eyman. DDD 89 999927022. Maravilha, quem tá chegando agora é ele. Desde o início do ano que ele não aparecia, né? Mas agora que o mundo está se acabando em guerras, agora que o mundo está se acabando em fogo, em água, em destruição e em jogos de tigrinho, ele está de volta. O nosso Nostradamus paraguaio, ou melhor, peruano, adivinho peruano, Rolê Mendes, tá chegando, trazendo as previsões e atendendo o povo também, no seu Luz Queimada, na sua bodega do Maguila. Aumente o volume. Ele tem o poder de mover objetos com a força dos braços. Ele é o guardião das chaves da casa onde mora. Ele tem a força e o auxílio dos irmãos de luz, água mineral e gás de cozinha. Agora, nesta emissora, o programa Luz Queimada, com o vidente, tarólogo e busólogo Juan Lementes. A Olha, olha, olha, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando mais um programa Luz Queimada. Um programa apresentado por mim, el vidente, tarólogo, busólogo e cantor Juan Lementes, que estou aqui para resolver a seu problema, qualquer problema de ordem personal, privada, que o desentupidor e a soda cáustica não conseguem resolver, eu lhe ajudarei com o auxílio de meus irmãos de luz, água mineral, gás de cozinha, internet e inteligência artificial quântica. Portanto, se você tem qualquer problema, venha até mim e eu resolverei. Nossas linhas estão abertas. Minha consulta é baratinha, baratinha, só 500 reais. Mas nossas linhas são gratuitas. É o preço de uma chamada local para Timbuktu. Você pode ligar para o 345 Média, Média Mole, Média Dura. E uma moça muito educada irá lhe atender 24 horas do dia. É minha sobrinha que eu boto para trabalhar dia e noite, mas ela ganha um salgado e uma coca de merenda. E se você quer anonimato, diga para que eu não leia sua mensagem aqui no aire, pero se você quer que eu leia sua mensagem aqui no aire, pode ler como as centenas de cartas, como as duas que vamos ler daqui a pouquinho, porque quem manda mensagem, quem manda sua dúvida, sua carta para Juan Lementes, tem seu pedido atendido e seu problema resolvido, garanto! A carta que você mandou. Muito bem, muito bem. Vamos agora à nossa primeira cartinha que chegou aqui a nosso consultor, a nossa central de atendimento, que é do ouvinte Pedro Novento, da cidade de Bofete. Quem visita esta cidade sai com a mão ardendo, com certeza. Ele pergunta: o que é necessário para desfazer a amarração? Ele sente que está amarrado. O que é necessário para desfazer a amarração? De mi parco entendimiento, señor Pedro, en el tiempo que yo serví en el ejército peruano, la mejor forma de deshacer una amarración es usando una punta de caneta para forzar la corda. Bien en el punto donde hay la amarración, el no, el lazo, usted enfía la caneta, forza la punta de la caneta entre as cordas, e isso vai forçando a corda a se soltar aos poucos. Quando você puxa, a corda vai se soltando e a amarração está desfeita. Muito bem, tente isso em casa e tenho certeza que você será um homem livre, um homem liberto de todas as amarrações, buenas ou malas, capiche? Temos aqui também a cartinha da ouvinte Catarina de Siena, da cidade de Placa de Contramão do Sul. Ela diz que seu filho anda muito fraco, está com queda de rendimento na escola. Ela crê que botaram quebrante, botaram mal olhado nele. E o que se deve fazer, Juan Lementes? Ela pergunta aqui na cartinha. Minha querida Catarina, eu estive analisando sua cartinha e eu devo dizer que o problema é muito pior. É pior do que imaginava. Su hijo, atenção, su hijo está usando celular escondido de madrugada para jogar al Free Fire. Faça o seguinte, Catarina. Desligue o roteador de sua casa, pegue o celular, coloque dentro de uma gaveta e feche com chave, para que seu filho tenha uma boa noite de sono. E só depois que as notas dele melhorarem na escola, você libera novamente o celular para ele jogar Free Fire uma hora por dia. O celular é um espírito obsessor que está acabando com a humanidade das pessoas. Agora, meus amiguitos, minhas amiguitas, vamos a um breve intervalo. E enquanto isso, eu vou ver aqui as novidades de meu Instagram. E dentro de pouco, eu volverei com as previsões para o segundo semestre do ano. Você que começou as metas para o 2025, não cumpriu até agora? Vamos ver se você ainda pode alcançá-las. Volvemos daqui a pouco, não salga de sintonia. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Vale do Acaí FM. Hora certa. 3h44. Você não precisa sair da sua cidade para encontrar tudo em embalagens e descartáveis. A RN Embalagens oferece os melhores preços da região e entrega grátis dentro da cidade. Estamos localizados na Rua Maria Branquinha, número 20, próximo à Fafesta. Entre em contato pelo 87991320543. Temos uma ampla variedade de produtos, sacolas plásticas mixadas, verdes, pretas, transparentes e sacolas por milheiro em todos os tamanhos, marmitas em geral, caixas para pizza de diversos tamanhos, bobinas de 1, 2, 3 e 5 quilos. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na RN Embalagens. Vem correndo aproveitar. É junho, é festa, é alegria, mas a saúde está em primeiro lugar. A Drogaria São Luís, a sua farmácia, tem tudo o que você precisa. Tem ótimo atendimento e a orientação de Júnior Farias. Aqui todo mundo sabe, o preço é diferenciado. Ninguém vende mais barato. Você se sente exausto, sente tontura, aquela moleza no seu corpo durante o dia? Está com a imunidade baixa, sempre com virose, uma fraqueza que parece não ter fim, gripando direto, unhas e cabelos enfraquecidos e a memória falhando? A solução é Vitamel. Vitamel tem todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa para deixá-lo fortalecido e com toda a energia. Tomando Vitamel, você tem força, energia e disposição para o dia a dia. Vitamel te fortalece da cabeça aos pés. Garanta o seu Vitamel nas melhores farmácias e cuide de você todos os dias. São João de Poção vai ser maravilhoso. E o mês de junho, melhor ainda. Para quem precisa comprar móveis, eletrodomésticos e estofados, é na JW Móveis. Compre aqui e tenha a melhor forma de pagamento. Campanha de combate à dengue. Prefeitura de Poção. Olha nós aqui para combater a dengue. A dengue é um problema sério e a sua ajuda é essencial para vencermos essa batalha. A Prefeitura de Poção está intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Para termos sucesso, precisamos do apoio de toda a população. O que você pode fazer para ajudar? Elimine a água parada em vasos de plantas, garrafas, pneus e calhas. Juntos, podemos acabar com mosquito e proteger nossa cidade. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Poção, cuidando da nossa gente. A dengue mata, eu sei, é hora de agir. Não deixe faltar água e gás. Chame Gessé Aguiar pelo 91950555. Faltou, telefonou, chegou. 91950555. Gessé Água Mineral e Gás. A Movelar, tudo para o seu lar, anuncia que está com muitas novidades. E tudo com preços de à vista em 10 pagamentos sem juros. Vamos aproveitar novidades para a sua casa. Preço de à vista e em 10 vezes. Só quem faz isso é a Movelar. Na Maria Andrade, Centro Comercial da cidade. E mulher, você tem sofrido com os sintomas da TPM? Cólicas intensas, dores de cabeça e aquela vontade insaciável de comer doce? Ou você já chegou naquele período da menopausa? Que é aquele mal-estar, aquela irritação e esse calorão que parecem não ter fim? Calma, nós temos a solução. Não se preocupe mais. O Arrelic Maria chegou para dar um basta nesses incômodos. O Arrelic Maria elimina cólicas, alivia os sintomas da TPM e da menopausa, além de tratar dores nas pernas, cistos, miomas, inflamação no útero e até candidíase. Procure a Arrelic Maria nas melhores farmácias e comece a transformação na sua saúde. O mês de junho chegou, e com ele as festas populares. A canjiquinha e a pamonha e toda a gastronomia nordestina é de grande valia quando você sabe onde comprar com mais economia. Estou falando do Empório Noemi, um novo conceito em mercado e tem tudo para sua casa. Empório Noemi, ninguém vende por menos. Olha nós aqui para combater a dengue. A dengue é um problema sério e a sua ajuda é essencial para vencermos essa batalha. Mas, para termos sucesso, precisamos do apoio de toda a população. O que você pode fazer para ajudar? Mantenha caixas d'água e reservatórios sempre bem tampados. Não jogue lixo em terrenos baldios. Receba bem os agentes de endemias e siga as orientações. Sintomas da dengue: febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, manchas vermelhas bolhas na pele e cansaço extremo. Caso apresente algum desses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Juntos, podemos acabar com o mosquito e proteger nossa cidade. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Poção, cuidando da nossa gente. Estamos unidos, ele vai ter que fugir. A dengue mata, eu sei, é hora de agir. São João de Poção! São João 2025, em Poção, Pernambuco. A fogueira esquenta o coração, tem milho assado e quentão no balcão. Na dança do shot eu pego tua mão, é festa danada no São João de Poção. O arrasta-pé mais animado da região, dia 21 em Pão de Açúcar, em Neide Paiva e Rafael. Quero tocar seu rosto, ter você só pra mim. Dia 24 também em Pão de Açúcar, Felipe Gabriel e Bruno Fagundes. E a festa continua. Dia 25 na Praça Monsenhor Estanislau, Edilene Silva. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer. E se vou dormir, eu sonho com você. Edilene Silva e animação de quadrilha junina. Dia 26, Juarez e Suzy Lima. Dia 27, na Praça Monsenhor Estanislau, Capim com Mel. Sem teu amor, não sou feliz sem teu amor. Capim com Mel e Loirão. Dia 28, Bedeu Quirino e Michel Brocador. 4 horas da manhã eu só penso em você. E Poção mantém a tradição do São João dos Bairros. Dia 13 na Coab, Edmilson e Rogério. Dia 17 na Padre Roma, Bilzinho do Acordeon, Naelton e Wagner. Quero saber o que sinto por você. Dia 20 no Coroco, Arnaldo e Saíla. Se você eu não teria motivo algum para viver feliz. Dia 22 no Prado, Goiaba e Patrícia. Dia 30 nos Currais, Chico, Rafael e Neide. E a festa da tradição não para com o São João da Feira. Dia 7, Wagner Sanfoneiro. Dia 14, Arnaldo do Acordeon. Dia 21, Bilzinho do Acordeon. E pra finalizar o São João na Feira, dia 28 tem Joãozinho. Participe! Realização: Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Poção. Avançar é compromisso com o nosso povo. Mês da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é sobre conscientização, prevenção e denúncia. Proteja nossas crianças e adolescentes. Esta campanha busca despertar o senso de responsabilidade e atitude de cuidado com as crianças e adolescentes. Disque 100 ou procure um órgão de proteção de direitos em seu município. Uma campanha Governo Federal e Prefeitura de Poção. Apoio Rádio Vale do Acaí, FM. Você está sintonizado na melhor. Vale do Acaí, FM. Vale do Acaí, FM. A rádio da família Poçãoense. Vale do Acaí, FM. 104,9. O pior programa do rádio está de volta. Juan Lemente. Com ele, seus problemas têm solução. Muito bem, amiguitos e amiguitas, de volta com o programa Luz Queimada, apresentado por mim, o vidente tarólogo buzólogo Juan Lementes. Pero sem mais delongas, vamos agora às resoluções para o segundo semestre. Ustedes que planejou no dia 1 de janeiro, pulando lá em 7 ondinhas, comendo os 12 caroços de uva e guardando uma nota de dólar em sua carteira que o ladrão pegou e roubou sem usted ver, e não conseguiu alcançar suas metas hasta agora, hasta o mês de junho, já estamos na metade do ano, o tempo passa muito rápido. Vamos ver agora como as coisas vão se desenrolar. Eu vou ligar aqui minha bola de cristal. E agora a bola está mostrando. La bola está mostrando previsões para todos. Eu estou vendo equipamentos de academia. Quem planejou emagrecer indo à academia no início do ano, pagou a primeira mensalidade e deixou de ir com 3 dias de exercício, ainda pode terminar o ano esbelto. Eu estou vendo aqui muitas pessoas com o tônus muscular muito bem definido, sim. E o que a bola está dizendo é o seguinte: para que você possa emagrecer até o fim do ano, é só pegar uma receita de Ozempic, e dentro de alguns meses você estará mais magrinho do que a cantora Mayara. Ui, ui, ui, que beleza. Agora eu estou vendo investimento, eu estou vendo muito dinheiro, ai que coisa boa. As pessoas que planejam terminar o ano com bons investimentos podem escolher embarcar na ideia de negócio que o seu cunhado lhes contou enquanto estava bêbado. Aquela ideia de Jerico você pode investir, que com certeza dará bons frutos. A bola de cristal diz que você deve investir todo o seu dinheiro, inclusive penhorar o seu automóvel ou bicicleta, caso tenha, para custear este projeto que trará bons frutos, ni que sejam solo abacaxis, capite? Vamos fazer agora o que diz a bola de cristal em relação à saúde, às pessoas que estão acamadas, enfermas e querem restabelecer sua saúde ainda este ano. As notícias infelizmente não são tão boas, a menos que você tenha um plano de saúde pica das galáxias, ou seja, um apresentador de televisão famoso, você ainda terá que esperar na fila do SUS por um atendimento mais ou menos, né? Infelizmente não há muito o que fazer, eu só prevejo o futuro, não disse quando vai ser, pero a paciência é a melhor virtude. E falando em paciência, para os que não têm paciência e querem arrumar uma companhia amorosa até o fim do ano, a bola de cristal diz o seguinte: ela aponta que vocês não terminarão o ano sozinhos, e que maravilha. Ela diz o seguinte: basta programar um assistente virtual no celular, no chat GPT, para agir como se fosse sua namorada ou seu namorado, e vocês poderão enfim encontrar o amor de suas vidas. Muito bem as previsões da bola de cristal, que agora vai se apagando lentamente porque ela tem um modo de economia de energia. Pero estas foram as previsões para hoje, para a segunda metade do ano. E lembrando sempre, a realidade só muda se você tomar a iniciativa. Não espere que as coisas caigam de cielo, porque só o que cai do céu é chuva e anjos maléficos, dos quais temos que nos afastar. Não podemos nem sequer mencionar eles, porque as coisas boas devem sempre ter um espaço em nossa mente. Lo malo não se instala em uma mente cheia de coisas boas. Então, encerro aqui o programa Luz Queimada de hoje, desejando a vocês muitas coisas boas para este resto do ano, e prometo voltar em breve com mais previsões e muito mais cositas para todos ustedes, amiguitos e amiguitas. E lembre-se, se você tem qualquer problema em la esfera privada, pessoal ou pública, entre em contato com Juan Lementes e eu te ajudarei, garanto. Hasta la próxima, tchau, tchau. Juan Lementes, com ele seus problemas têm solução. Bodega Sati. Bodega. Você ouviu aí Juan Lementes, o adivinho peruano no seu Luz Queimada. E agora vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 250 rádios que transmitem a nossa bodega no Brasil, mais 4 países. Você que ainda não mandou mensagem pra gente, mande, tá certo? Eu quero saber por qual rádio você tá ouvindo a gente, qual cidade. O nosso telefone, o nosso WhatsApp é este. Fala, Mr. Eman. DDD 89 99992 7022. É o nosso Bodega Zap, o mais amado do Brasil. Chamando um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera de Caiçara, Paraíba, da Cidade Marquesa FM 87,9, meu amigo Matias Santos, pessoal de Areia, Paraíba, da Rádio Web Mata Limpa FM, meu patrão Maicon, galera lá de Camacho, Minas Gerais, da Hipnose FM 87,9, Sérgio Monteiro também, galera de Ipatinga, pessoal ainda também de Colinas, Maranhão, alô Maurício Nascimento, Gil Moraes, toda a turma boa aí da cidade Cidade FM 103,1, meu patrão Daniel Donaldson, Cidade FM 106,5, de Alto Alegre do Pindaré, 104,9, Sol Leste FM, de Aquirai, Ceará, meu amigo Beto Cariri, de Paraipaba, Rádio Web Litoral Oeste, nossa amiga Márcia também, é, lá de Paraipaba, que acompanha a gente sempre pela nossa FM 98,7, falando em nossa FM, alô Tia Nieta, eu não esqueci da senhora, um abraço pra você, Chiquinho Firmiano, pessoal da Ombreira, toda a turma boa aí de Pentecoste, que nos dá uma audiência gigantesca todo sábado à tarde, tá certo? E um abraço aos aniversariantes da semana. Pois é, rapaz, é fazendo idade nova, meu irmãozinho Adelcídio Santiago, lá em Brasília, Distrito Federal, completando mais uma primavera, parabéns meu amigo, e a nossa ouvinte, Cadeira Cativa, Ana e Camille, no bairro da Redenção, Teresina Piauí, sempre acompanhando o nosso programa, tá de idade nova, parabéns pra você. Enfim, agora eu vou de áudios que estão chegando pelo 89999927022. É a nossa ouvinte Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas, ouvindo a gente sempre pela Camaragibe FM 87,9. Aqui nós mandamos um cordial abraço e um cheiro no cangote. Fala, Cícera! Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87,9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Luiz Gonzaga e Elba Ramalho. Safoninha Choradeira. Maravilha. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87,9. Ofereço também para você, Maguila, que Deus abençoe o seu programa. Amém, um amém, amém. Um final de semana abençoado para todos. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Então, seu pedido abre esta sequência. Luiz Gonzaga e Elba Ramalho, em clima de festa junina. Eles cantam pra gente Sanfoninha Choradeira. Depois eu trago Bartô Galeno e ele canta novamente pra gente. Vai cantar a música de nome novamente, né? Mas, enfim, é sempre bom ver o Bartô Galeno cantando novamente pra gente. E depois eu trago Tony Brand. Você conhece Tony Brand? Tony Brand é um artista aí que fez muito sucesso com as suas versões de músicas estrangeiras. E a gente vai trazer esta daqui. Vida, vida, versão do Men at Work, Down Under, né? O hino nacional da Austrália. Muito bem, então essas três carimbadas, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Bartô Galeno e Tony Brand, aqui mais uma sequência de ouro na sua bodega velha de guerra. Eu preciso repetir? Preciso, né? Porque você não manda mensagem pra mim, eu quero que você participe, ora mais. DDD 89 99992 7022 é o zap da sua participação, já que eu volto. Oi! Oi, Alba! Oi! Vai nós aqui de novo! Eu sou besta? Que não é besta, então eu já contei pela segunda vez. Oxe, o professor chamou, eu vim correndo. Obrigado. Deus te ajude. Você também, velho. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga certa, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga certa, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Ah, foda-se. É, Corema! Essa safoninha parece até que é de mãe d'água, gente. Safoninha sorridente, meu filho. Minha pó! Exu! Tá certo. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor. Que ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Ih, meu Deus do céu. Olha, tá com o professor Gonzaga. Olha só que danação. Segura, Severo. Bicho bom. A foninha de Elba Ramalho. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga certa, tô chorando, tô desperto, o coração do meu amor. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga certa, tô chorando, tô desperto, o coração do meu amor. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá

Johnny Bram, Vida Vida, versão do Man at Work, né? O grande Colin Hay. Inclusive, se você não conhece a obra de Colin Hay, do Man at Work, vá, pesquise os melhores flashbacks assim dos anos 80, é com essa banda, cara. Gosto muito, né? Tem uma música muito boa deles, né? Que fala sobre um tema até bem recorrente na nossa sociedade, né? Que é a ansiedade. A música chama Overkill. Pesquise a letra depois, ouça, que é uma pedrada no cérebro, sabe, bicho? Antes eu toquei Bartô Galeno novamente e abrindo a sequência, Luiz Gonzaga e Elba Ramalho, Sanfoninha Choradeira. Muito bem, a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. Eu vou agora de intervalo, é só o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta, eu vou falar dessa situação bem aqui. Por que que o plástico que nós consumimos, que nós utilizamos no dia a dia, está mais molenga, parece mais frágil do que antigamente, né? Nem as tapaués estão escapando. Vou falar disso já já, tocar mais música também, aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. 2 minutinhos e eu volto já, sai daí não. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Rádio Vale do Acaí FM. Você e sua família por dentro do que acontece na cidade. Hora certa. 4:11. O Cruzeiro de Poção, o mais belo centro de instrução bíblico-visual da América Latina, uma joia em meio ao agreste pernambucano, ergue-se imponente uma das maravilhas mais belas da América Latina. Uma obra-prima da natureza e da fé, esse monumento encanta todos que têm o privilégio de conhecê-lo. Com sua vista panorâmica de tirar o fôlego e um pôr do sol que parece pintado à mão, o Cruzeiro é um verdadeiro cartão postal, refletindo a grandiosidade do nosso povo e a riqueza da nossa cultura. O Cruzeiro não é apenas um símbolo religioso, mas também um ponto turístico que representa a essência de Poção. Seu mirante permite uma visão privilegiada da região, onde montanhas se entrelaçam ao céu, criando uma paisagem única que hipnotiza qualquer visitante. Cada detalhe desse local carrega a história e a devoção de um povo que tem orgulho de suas raízes. No entanto, com tamanha beleza vem também uma grande responsabilidade. A preservação desse patrimônio natural e cultural deve ser um compromisso de todos. Respeitar a natureza ao redor, evitar a poluição e manter o ambiente limpo são deveres de cada visitante, pois qualquer cidade sonharia em ter um tesouro como o Cruzeiro de Poção. Que possamos sempre admirar e valorizar esse presente divino, promovendo o zelo e o respeito por esse local magnífico. Afinal, o Cruzeiro de Poção é mais do que um ponto turístico, é um símbolo do que temos de mais belo e precioso em nossa terra. Ajude-nos a preservar esse patrimônio que pertence a todos nós. Uma campanha da Rádio Vale do Acaí FM e Prefeitura de Poção. A 104,9 MHz aumenta o volume das vendas no comércio local. A Casa da Criança tem a satisfação de lhe atender da melhor forma possível com roupas infantil masculina e feminina. Roupas para batizado, enxoval de bebê, alumínios, eletrodomésticos, artigos diversos para uso da sua cozinha. Temos o melhor preço da cidade. Trabalhamos com cartão e Pix. Casa da Criança, esperando sua visita. Deinha agradece a preferência. Poção tem loja de peças de carros e motos, que procura atender a todos com qualidade e garantia. Ciane Peças e Acessórios. Preço e qualidade é aqui. Venha conferir. Temos peças e acessórios para sua moto e para o seu carro. Também oferecemos os serviços de manutenção. Temos uma parceria com a Moura, Baterias Moura, para motos e também para o seu carro. Estamos com novas instalações num ambiente amplo para melhor lhe atender. Venha nos fazer uma visita ou faça seu pedido pelo telefone 87-9204-2001. 87-9204-2001, que levamos até você. Vale do Acaí FM. Vale do Acaí FM. Bola, gente! Esquinão da Economia, promoção todo dia! Bebidas, gás, água mineral e variedades. Organização Pedro do Prado. O telefone 87-9-9138-8324 ou 87-9-9119-0028. Olha só, são duas lojas para melhor te atender. Rua do Prado, filial, Rua Maria Andrade. A rede de postos BR Cruzeiro está no clima da maior festa do Nordeste, o São João. Do Agreste ao Sertão, nossos postos oferecem combustíveis e lubrificantes de qualidade e serviços de hotéis, restaurantes, lanchonetes, BR Mania, Cruzeiro Renovadora e Lubrax Center. Viva seu orgulho de ser nordestino na rede de postos BR Cruzeiro, em Arco Verde, Pesqueira, Poção, Alagoinha e Tacaimbó, acreditando na força da nossa região. Aproveite as nossas promoções. Temos as melhores lentes e armações. E o Mercado Ótico lhe oferece. Encaminhamos você para um dos melhores oftalmologistas da região. Vem pra Ótica Mohane, é a melhor de toda a região. Tudo em lentes e armações, preço baixo e sempre tem promoções. Na Ótica Mohane você pode pagar em até 5 vezes sem juros nos cartões e pela financeira Torres. Lá você também vai encontrar alianças em ouro 16 e 18 quilates. Se preferir é só ligar 87-3835-1431 ou 879-9640-3003. Confira as novidades no Instagram, @ Ótica Mohane. Estamos localizados na Rua Cardeal Arco Verde, número 10, no centro de Pesqueira, Pernambuco, em frente à Igreja Mãe dos Homens. A organização é do nosso amigo Zé Maria Salviano. Decor Festa anuncia São João e São Pedro mais bonito com suas sugestões e decorações para festas em sua casa, Palhoça, rua, comércio ou em qualquer lugar. Venha para Decor Festas. Risoline garante tudo mais bonito e organizado com a sua loja Decor Festa. Estamos na Tal Martugo de Farias. Venha visitar e ver tudo para a sua festa. Ligue e saiba mais. 9173-4838. A família Poçãoense ouve Vale do Acaí FM. Junho tem festa boa. É o mês de Santo Antônio, São João e São Pedro. A gente compra de tudo que é gostoso para comemorar. Venha para o supermercado Melhor Preço e aproveita as boas promoções do mês junino. Gêneros alimentícios e bebidas, carnes e laticínios com preços maravilhosos. Melhor Preço espera por você. Agradecem a preferência. A Prefeitura de Poção, através da Secretaria Municipal de Agricultura e da Vigilância Ambiental, solicita a colaboração de todos os proprietários de animais de médio e grande porte, como caprinos, suínos, equinos, bovinos e similares, que não deixem os animais soltos em vias públicas. Animais soltos, além de configurar maus tratos, podem causar acidentes de trânsito, desordem urbana e risco à integridade física dos cidadãos. Os animais encontrados soltos estarão sujeitos à apreensão e doação, e o proprietário ao pagamento de multas, de acordo com a Lei Municipal 745/2017. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da nossa comunidade. Prefeitura de Poção. Avançar é compromisso com o nosso povo. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica. Ligados na gente, muitíssimo obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção e pela sua audiência, claro, como não pode deixar de ser. Eu quero dizer o seguinte, você pode mandar mensagem pra gente pelo Bodega Zap, repete, Mr. Eva. DDD 89 99992-7022. Maravilha, então vamos aqui de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço ao pessoal que está nos seguindo pelo Instagram, @bodegadomaguila, bodega com U de uva. Meu patrão, Michael Rezende, grande nome aí da narração esportiva, da nova geração da narração esportiva no estado do Piauí. Galera da Campus FM 105,7 de Cristino Castro, Piauí. Meu patrão Gil Neto. Minha professora, foi minha professora na época do ensino fundamental, Luzinete Bezerra. Aquele abraço! Jonas Apolinário, todo o pessoal aí de Fronteiras, Piauí, que nos dá uma audiência gigantesca pela fronteira. FM 87,9, breve estarei aí de novo, viu? Talvez nas férias eu dê um pulinho pela terrinha. Deixa eu mandar um abraço aqui também ao Reginaldo Torres, outro grande nome da comunicação, gosto muito desse cara, viu? Gente finíssima. Diego Silva PB, Santinor Nocera, Paulo Vinícius, Josevan da Silva, pessoal lá de Nova Itarana, na Bahia, que nos acompanha sempre pela Cidade FM 104,5, Sonali, sempre com Deus, Igor Martins 197, Renan Carvalho, Carvalho, Nemo Colares, todo o pessoal que está nos acompanhando no Instagram, arroba Bodega do Maguila, siga lá. Pois é, pessoal, já há muito tempo aqui no programa eu falei da questão das garrafas d'água, que você compra e você vê que elas são mais moles do que o normal, você não consegue nem deixar elas em pé direito, elas se amassam sozinhas e caem com o peso da própria água. E não é só as garrafas, não é só com as garrafas que isso acontece, é com todo o plástico em geral. Por exemplo, a sacola de mercado, que além de você pagar pela sacola, 25 centavos, ela ainda acaba rasgando no menor movimento, né? Aí lá se vão 50 centavos em duas sacolas que poderiam ser só uma, se ela fosse mais bem reforçada. E meses atrás, eu comprei duas cadeiras para minha nova casa, né? Cada cadeira dizia na etiqueta suportar até 150 quilos. Só que, quando eu sento na cadeira, e olha que eu peso só 63 quilos, tá? Eu não sou uma Thaís Carla da vida, as pernas da cadeira começam a abrir. E quase que eu já me estabaquei no chão mais de uma vez por conta dessas cadeiras que eu comprei. Né? E no fim das contas, as duas cadeiras viraram só uma, porque só tem firmeza para poder sentar nelas quando elas estão empilhadas uma em cima da outra. Então foi o mesmo que nada. O que, que eu quero dizer com isso? Que essa fragilidade geral dos produtos de plástico, né, que a gente consome, que a gente usa no nosso dia a dia, é um reflexo da nossa reduflação, que eu já falei aqui também, né, que é o fato de você pagar o mesmo preço por um produto de qualidade muito menor, com materiais bem mais baratos. Até no mercado musical isso também foi notório, porque a partir dos anos 80, os discos de vinil, que o vinil também é um tipo de plástico, né, não sei se você sabe, passaram a ser feitos com um material mais leve, né, mais mole também, que consequentemente empenava os discos mais facilmente. Por isso que você, que viveu aí a década de 70, 80, né, os anos 90 ali também pegou a fase do vinil, e também você que coleciona vinis que nem eu, já se deparou com meio mundo de discos tortos assim, né, meio empenados, que a agulha fica escapando, fica pulando por conta das ondulações, porque já naquela época tinha esse processo de economia, né, de querer gastar menos, mas vender o produto pelo mesmo preço, né? E quem sai mais prejudicado nisso aí somos nós, consumidores, seja nas cadeiras, seja nas garrafas, seja, sei lá, nas tupperwares, enfim, né? A nossa maledeta economia, maledeto dinheiro, maledeto medenga, maledeto merdinade. Mas quem vive sem dinheiro, né? Ninguém vive sem dinheiro, infelizmente. Ai, meu Deus, o jeito é se contentar com as garrafas molengas e as cadeiras que não aguentam uma pluma em cima delas, né? Não tem muito o que fazer, não. Enfim, vamos agora de música. Para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada, eu vou trazer ele, Fredson, Diga Meu Amor Aonde Está, e sucesso do tempo da Jovem Guarda. E depois eu trago o Marcelo Clayton, e ele canta pra gente Bandido. Essas duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai daí, não. Diga, meu amor, aonde estás? Diga, se não vais voltar jamais. Eu estou aqui te esperando. Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Longe de você sofro demais. Meu pobre coração já não tem paz. Quero abraçar-te novamente. Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Mas se você, meu bem, ficar distante, mande, por favor, me avisar. Eu estou morrendo de saudade. Quero, meu amor, te entregar. Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, se não vais voltar jamais. Eu estou aqui te esperando. Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Diga, meu amor, aonde estás? Diga. Bodega do Maguila. Cleiton, bandido, antes eu toquei Fredson, diga meu amor aonde estás. Pois é, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada. Estouramos o horário, chegamos ao final da nossa bodega do Maguila de hoje, agradecendo a sua audiência e prometendo voltar semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá certo? E contando, claro, com o seu prestígio, com o sinal de prestígio da sua estadia aqui conosco, tranquilo? E antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, tem também o Instagram do nosso programa, @ bodega do Maguila, bodega com de uva, o nosso perfil de desenhos e paródias, que é o IJS Artes, e também o nosso site bodegadomaguila.com.br, bodega com o de uva, onde você acompanha todas as novidades do nosso programa e ainda ouve a rede Bodega Sat, 24 horas de reprises e o nosso programa inédito todo fim de semana de hora em hora pra você. Agora, pra fechar com chave de ouro, eu vou trazer esta daqui, oferecendo para todos os motoristas, especialmente os motoristas de uma certa capital do Nordeste, que dirigem muito mal. Eu quase andando sendo atropelado esses dias por conta de um motorista muito do fuleiro, né? A galera que compra aí o diploma, pensa que a gente não sabe não porque compra, né? Corrupção, infelizmente, existe em todo canto. Mas, a todos os motoristas, os prudentes, que são muitos, graças a Deus, e os imprudentes, especialmente a estes, eu ofereço esta música do Newton César, Canção do Motorista. É com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Direção, conserve sua direita, escute sua canção, você que leva nas mãos, volante de caminhão, cuidado com essa estrada, ei, cuidado com seu irmão, quem dirige no correto. Chega logo, chega certo. Chega pra quem espera, querendo lhe ver de perto. Ei, motorista, rico, pobre, preto ou branco, cuidado na direção, conserve sua direita, escute sua canção. Escute sua canção, você que é chofer de praça, sinal vermelho na esquina, passageiro apressado, o barulho, a buzina, corre rua, sol e lua, o guarda, o velho, a menina, paciência, meu amigo, sua vida. Sua sina. Ei, motorista, rico, pobre, preto, branco, cuidado na direção, conserve sua direita, escute sua canção, você de carro bonito, domingo de estrada aberta. Você que leva o progresso, ei, na longa estrada deserta. Há sempre alguém lhe esperando, um filho, a mãe, a mulher. Faça tudo pra chegar, não corra pra devagar. Ei, motorista, rico, pobre, preto ou branco, cuidado na direção. Conserve sua direita, escute sua canção, eira, eira, eira. Ei, motorista, escute sua canção. São João de Poção! São João 2025, em Poção Pernambuco. A fogueira esquenta o coração, tem milho assado e quentão no balcão. Na dança do shot eu pego tua mão, é festa danada no São João de Poção. O arrasta-pé mais animado da região. Dia 21 em Pão de Açúcar, Neide e Rafael e Henrique Caissara. Quero tocar seu rosto, ter você só pra mim. Não tens o direito de me impedir esse amor. Dia 24 também em Pão de Açúcar, Felipe Gabriel e Bruno Fagundes. E a festa continua. Dia 25 na Praça Monsenhor Estanislau, Edilene Silva. Edilene Silva e animação de Quadrilha Junina. Dia 26, Juarez e Suzy Lima. Dia 27, na Praça Monsenhor Stanislau. Capim com Mel. Sem teu amor, não sou feliz sem teu amor. Capim com Mel e Loirão. Dia 28, Bedeu Quirino e Michel Brocador. 4 horas da manhã, eu só penso em você. Meu som velho já tocou tanto, arranhou meu CD. Realização, Prefeitura de Poção. Avançar é compromisso com o nosso povo. São João de Poção. É hora da hora, hora certa. 4h35. Você não precisa sair da sua cidade para encontrar tudo em embalagens e descartáveis. A RN Embalagens oferece os melhores preços da região e entrega grátis dentro da cidade. Estamos localizados na Rua Maria Branquinha, número 20, próximo à Fafesta. Entre em contato pelo 879-9132-0543. Temos uma ampla variedade de produtos, sacolas plásticas mixadas, verdes, pretas, transparentes e sacolas por milhares. Em todos os tamanhos, marmitas em geral, caixas para pizza de diversos tamanhos, bobinas de 1, 2, 3 e 5 quilos. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na RN Embalagens. Vem correndo aproveitar. Já começou o São João na Ótica Mohane. Aproveite as nossas promoções. Temos as melhores lentes e armações. E o mercado ótico lhe oferece. Encaminhamos você para um dos melhores oftalmologistas da região. Vem pra Ótica Mohane, é a melhor de toda a região. Tudo em lentes e armações. Preço baixo e sempre tem promoções. Na Ótica Mohane você pode pagar em até 5 vezes sem juros nos cartões e pela financeira Torres. Lá você também vai encontrar alianças em ouro 16 e 18 quilates. Se preferir é só ligar 87-3835-1431 ou 879-9640-3003. Confira as novidades no Instagram arroba Ótica Mohane. Estamos localizados na Rua Cardeal Arco Verde, número 10, no centro de Pesqueira, Pernambuco, em frente à Igreja Mãe dos Homens. A organização é do nosso amigo Zé Maria Salviano. Olha o Arraiá chegando, minha gente. E quem tá com tudo nesse São João é a Galo Cell. Aqui temos celulares lacrados, manutenção rápida e garantida. E uma linha de maquiagem completa pra você brilhar no forró. Batom, base, pó, rímel e muito mais. Tá esperando o quê? Pra montar o look junino mais poderoso da cidade. E tem mais. Tá rolando um super sorteio lá no Instagram da Galo Cell, em parceria com o Mercado Campos. É presente na certa pra deixar esse junho ainda mais animado. Na farmácia Nossa Senhora das Dores tem preço arretado. No São João tem desconto espalhado. O atendimento é coisa de louvar. Com carinho, a gente sabe cuidar. Oh, venha se achegar. Tem remédio bom pra te ajudar. No forró da saúde do coração, tem cuidado, tem promoção de montão. No balcão tem sorriso e solução. E no zap tem atenção, tem descontão. Economia que aquece o coração. É São João com dedicação. Oh, vem aproveitar que a farmácia Nossa Senhora das Dores vai te cuidar. É saúde com preço e tradição. É a farmácia boa no São João de Poção. Atualize. A biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Se você ainda não cadastrou a sua, vá logo e ligeiro. A biometria garante mais segurança na hora do voto e ainda agiliza a fila no dia da eleição. Agende o seu atendimento para o cartório eleitoral mais perto de sua casa no site do TRE Pernambuco, www.tre-pe.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Frigorífico JR. Quer comprar carne de qualidade? Completo sortimento de carnes de boi, porco, frango, carne moída, bistecas suínas e bovinas e queijos. Aberto de segunda a sábado e entregamos a domicílio. Você não precisa sair de casa para fazer sua compra. É só ligar e sua carne chega rapidinho na sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito e trabalhamos com Pix. Faça seu pedido por os telefones 87 99 80 76 21. Quer comprar carne de qualidade? Venha no Frigorífico JR. Vale do Acaí FM. Vale do Acaí FM. Atenção, motociclista! Precisa reparar, customizar ou revisar a sua moto? Venha para Isaac Motopeças e Veículos. Estamos localizados perto do posto de gasolina e temos tudo o que você precisa para a sua moto. Peças, oficina especializada, revisão completa, pintura e reparo ou preparamento do motor. Isaac tem os melhores preços. Venha conferir! Não perca tempo, passe já na Isaac Motos e aproveite as nossas ofertas e a garantia de um bom atendimento. Organização Isaac Motos. Você é mãe ou pai e está preocupado com a saúde dos pequenos? Já passou por aquele desespero com febre, falta de apetite ou imunidade baixa? Não deixe que esses problemas afetem o bem-estar das crianças. Esses problemas são considerados alergias, mas é apenas falta de vitaminas e minerais. E o Vitamel Kids é o suplemento perfeito para aumentar a imunidade, auxiliar no crescimento, melhorar a concentração na sala de aula e facilidade no aprendizado. Ajuda a prevenir doenças, combate anemia e garante que a saúde dos seus filhos fique em dia. Saúde garantida! Encontre Vitamel Kids nas melhores farmácias e mantenha seus filhos fortes e saudáveis. A Prefeitura de Poção, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, vem informar a toda a população sobre a coleta do lixo urbano. Atenção para realizar o descarte somente nos dias que o coletor passar na sua rua. Segunda, quarta, sexta e sábado, Cruzeiro, Hospital, Escola Monsenhor, Currais e todas as ruas e áreas próximas desses pontos. Terça, quinta e sábado, Prado, Rua do Posto, Padre Roma, Praça Matriz, Milagres, Delegacia, Campo de Futebol, Coab e todas as ruas e áreas próximas desses pontos. O coletor também irá passar todos os dias no centro comercial, que fica localizado entre a Maria Andrade e a Praça Matriz. Lixo na rua? Apenas no dia da coleta. Vamos colaborar para manter nossa cidade mais limpa, bonita e agradável para todos, garantindo o bem-estar de toda a população. Prefeitura de Poção e Secretaria de Obras e Urbanismo. Alô, minha amiga dona de casa! Como é que você está? Com certeza muito ocupada. E pensando sempre na família, não é mesmo? Mas estamos passando aqui na Vale do Acaí FM para informar o número da Ultragás, que é o 99183-1491. Vou repetir, 99183-1491. Anote aí e quando o gás estiver acabando, chama a Ultragás. Que a saúde e a paz estejam sempre na sua casa, tá bom? Ultragás em Poção é Grupo Cruzeiro. Essa marca faz a diferença. 99183-1491. 1491. A Prefeitura de Poção, através da Secretaria Municipal de Agricultura e da Vigilância Ambiental, solicita a colaboração de todos os proprietários de animais de médio e grande porte, como caprinos, suínos, equinos, bovinos e similares, que não deixem os animais soltos em vias públicas. Animais soltos, além de configurar maus tratos, podem causar acidentes de trânsito, desordem urbana e risco à integridade física dos cidadãos. Os animais encontrados soltos estarão sujeitos à apreensão e doação, e o proprietário ao pagamento de multas de acordo com a Lei Municipal 745/2017. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da nossa comunidade. Prefeitura de Poção. Avançar é compromisso com o nosso povo. Vale do Acaí FM, a rádio da família Poção. Agora você vai curtir o programa Só da Pop. As melhores músicas pop nacionais. Vê se não esquece. Internacionais. Brasil. Eu vou pegar todo. Estados Unidos. Lady Gaga. Portugal. Itália. As mais tocadas de hoje e de ontem nas melhores rádios do Brasil e do mundo. Let's go. Programa Só da Pop. Programa Só da Pop. Tá começando, viu? Tem muita gente ligada em todo o Brasil esperando pelo Só da Pop que chegou. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilinho? Prazer, Eduardo Maidana na voz. Vamos juntos a partir de agora. Pela frente tem 60 minutos com o melhor do pop nacional e internacional. A gente, claro, viaja pelo mundo afora com as músicas mais bombadas do planeta. Tem também os nossos TBTs, o nosso flashback do Só da Pop pra matar a saudade. Tá esperando o quê? Chama a sua galera, vem junto. Pode aumentar o volume Só da Pop desse final de semana, tá começando.

mesmo teto, mas estamos em outro lugar. Sem você tudo é deserto, não tem água nesse mar. Sacada rosa e o nosso amor. Cheguei com a sacola da Prada, não se compara com o valor. Nós dois juntos é joia rara. Que nós dois juntos é joia rara. Que nós dois juntos é joia rara. E até hoje eu espero o celular tocar. Não te ligo pelo medo de cê não atender. E o mais louco é que eu te vejo em todo lugar. Cê me persegue independente do meu DDD. Não é chuva, é garoa. Eu já passei tempestade mais forte. Meu coração voa na sua direção porque cê é meu norte. Como é que eu vou morrer de amor se tantas vezes me livrei da morte? Não foi sorte, eu fui ágil. Como é que eu vou de amor se muitas vezes me livrei da morte? Já tá na cara que cê é minha. Não vale a pena ficar sozinha. Você está ouvindo o programa Soda Pop. O programa que traz até você os maiores sucessos do pop brasileiro. Só aqui você acompanha as músicas que estão no topo das paradas e os hits que não saem da sua cabeça. De artistas consagrados aos novos talentos, nossa programação está sempre atualizada. Um show de energia. Se ligue aqui na rádio no Soda Pop. Uma seleção incrível de músicas que em balam o Brasil e o mundo, conectando gerações através das batidas e letras que todo mundo ama. Soda Pop. O som do pop nacional e internacional está aqui. Soda Pop, onde você estiver. Soda Pop, as tocadas do Brasil e do mundo. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. Time. Soda Pop Flashback, Soda Pop pra matar flashback. Saudade. I'm good. Sonzeira do King, Somewhere Only We Know, música lá de 2003 pra você ouvir aqui no nosso Soda Pop pra matar a saudade. Passaram por aqui ainda Lady Gaga e Bruno Mars com a Die With Smile, Hungria, Cara Metade, e a gente começou a sequência com Ted Sims, Lose Control. Ótimo final de semana pra você, você que tá trabalhando, você que tá descansando, tá curtindo, você que tá se planejando pros rolês, tá tudo certo, tudo de boa. Obrigado pela parceria sempre, você que tá nos levando de carona no radinho, no trânsito. Vai de boa, vai tranquilo, vai curtindo o Soda Pop. Abração especial pra turma de Mozarlândia, Goiás, obrigado pela parceria. Tem o Brian, tá ligado conosco também, o Adriel, abraço especial ainda pro Matias, grande abraço, tudo de melhor, tamo junto. Alô Fortaleza, Ceará, tem o Wesley, tá ligado conosco, obrigado pela parceria. A Janete também tá ouvindo, o Emerson e também o Luiz Carlos. Aparecida de Goiânia, Goiás, obrigado pela companhia, aquele abraço. Tem o César, tá sempre ligado conosco. A Samanta tá ouvindo, a Fabi também tá acompanhando, grande abraço, tudo de melhor. Princesa Isabel na Paraíba, todo mundo curtindo o Soda Pop. Abraço pro Ranieri, tá ligado conosco, tá curtindo a programação. Abraço também pro Cabral, grande Cabral, sempre ouvindo a gente, tudo de melhor. Aquele abraço também, deixa eu ver pra quem aqui, pra Maria Edilene, tá ouvindo, obrigado pela sintonia. Esse é o Soda Pop que continua tocando só o filé da programação, vem junto. Começar tudo de novo com a britânica Lola Young, Messi. Obrigado pela companhia, tudo de melhor, tamo junto! You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless Nas melhores rádios do Brasil. Soda Pop. Yeah.

it safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Like a magnet on me, I don't care what they say, we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. As tocadas do Brasil e do mundo. Fui brincando de te ver, acabei me ferindo. Só eu sei o quanto dói tudo isso, amor. Não me leva a sério, mas eu tô querendo você. Pode ser alguma coisa meio sem compromisso, tipo um remédio, recaída, um vício. Eu não sei como lido com isso, porque vou me alimentando da ilusão e da falta que você me faz. Eu tento fugir e te encontro de novo, de novo. Sentindo sozinho, mas descobri que não é só comigo, amor. Quem poderá me salvar é você. Indo e voltando não é meio esquisito. Depois do fim sempre vem o início. Eu tô fazendo terapia pra tentar te esquecer. Vou me alimentando da ilusão e da falta que você me faz. Eu tento fugir e te encontro de novo. Te encontro de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. É que eu tento fugir e te encontro de novo, de novo. Te encontro de novo, de novo.

você. Um feliz aniversário para mim ou para você. Álbum Vivendo e Não Aprendendo, de 1986, a gente ouviu essa pérola do rock nacional, Ira, Envelheço na Cidade. Passou por aqui ainda o Benson Boone com Slowing Down, Victor Clay de novo, e a gente começou a sequência com o musicaço, sonzeira do Ed Sheeran, As Is On. Ótimo final de semana, né? Um excelente final de semana pra você que tá acompanhando a gente no Brasil e no mundo, você que nos ouve pelo site, pelo app, você que tá nos ouvindo através da sua assistente de voz, no Brasil ou fora dele, é um prazer saber que você tá por aí. O Ramon, o Carlos e o Thiago estão ligados conosco em Nova Olinda do Maranhão, no Maranhão, obrigado pela sintonia, tamo junto, bom trabalho pra essa galera. Eles estão trabalhando em plano final de semana, é o jeito, né? Alguém tem que carregar o piano, como eu sempre digo, e a gente tá por aqui fazendo isso também. Aquele abraço especial, deixa eu ver pra quem aqui, pra Marilene, tá ligada conosco em Pio 12 no Maranhão, também a Eva e ainda a Rita, obrigado pela sintonia. A turma Dita aqui no Rio Grande do Sul, tá ligada conosco, tem o Pedrinho, tá sempre ligado, abraço especial aqui também pro Marcelo e ainda pra Edilialva, isso, Edilialva? Acho que é isso, espero não ter errado na pronúncia aí, viu, minha amiga? Obrigado pela companhia. Todo mundo ligado conosco em Coronel Martins, Santa Catarina também ligados conosco. Falei de Ita aqui no Rio Grande do Sul e agora a gente sobe pra Santa Catarina. Deixa eu mandar um abraço especial, deixa eu ver aqui pra quem. Pra Marisete, tá ligada conosco, o Arnaldo e a Adriane. A Dalva tá ligada conosco em São Miguel dos Campos, Alagoas. Obrigado pela companhia. Aquele abraço também pra Nelly e ainda a Vilma, é o Brasil inteiro, todo mundo curtindo o Soda Pop que continua tocando só as melhores. Sabrina Carpenter, Espresso. Desperate.

Taylor Swift, para fechar assim mais uma sequência aqui no Sada Pop, que toca as suas melhores. Rolou por aqui ainda nessa sequência a sonzeira legal do Maneva Morena, releitura do Victor Clay, né? E a gente tocou também a Sabrina Carpenter com Espresso. Por hoje era isso, turma. Obrigado pela parceria. Espero que você tenha curtido. O Sada Pop volta no próximo final de semana. Já já mais uma super atração para deixar o teu final de semana mais incrível aqui na sua rádio. Grande abraço. Obrigado pela parceria. Valeu, turma. Beijo, beijo. A gente se fala. Tchauzão. São João 2025, em Poção Pernambuco. A fogueira esquenta o coração, tem milho assado e quentão no balcão. Na dança do shot eu pego tua mão, é festa danada no São João de Poção. O arrasta-pé mais animado da região. Dia 21 em Pão de Açúcar, Neide e Rafael e Henrique Caissara. Quero tocar seu rosto, é você só pra mim. Dia 24 também em Pão de Açúcar, Felipe Gabriel e Bruno Fagundes. E a festa continua. Dia 25 na Praça Monsenhor Estanislau.